Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou para tarde ainda, como queiram. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2014. A edição de hoje do Nota 7 vai dedicar-se, ou, enfim, a mais orquestras, vou chamar assim. É, pelo menos, com uma orquestra que vamos começar, com James Last, a orquestra James Last. E a música que vamos aqui ouvir chama-se Enchanted Melody. É um tema que foi popularizado, não ia dizer por Richie Valens, mas não foi por Richie Valens, mas ele foi Wright House Brothers, exatamente. Foi popularizado por eles, pelos Wright House Brothers. Vamos ver depois, fica com um tema que eu acho impressionante e que se chama La Mouette. É mais uma música lindíssima que vamos poder aqui conferir nesta edição do nosso programa. São as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Nota 7. Espero que goste. Boa noite, ouvinte. Thank you. Estamos de regresso ao auditório. Há pouco esqueci-me de dizer que esta melodia, La Muette, é de Jan Tiersen. Foi com este senhor que ficamos. Para trás ficou também a música da orquestra James Last, Unchained Melody. Vamos fechar o programa de hoje com a orquestra de Paul Moriá e a música chama-se Amor, Amor, Amor. É assim um toque mais latino. E depois vamos chegar com Cielo Dorado, uma música impressionante que foi popularizada por Elton John, que é o intérprete, e então aqui vamos ouvir a versão instrumental deste tema. É um tema lindíssimo e é uma versão instrumental realmente impecável. Vamos conferir, e é desta forma que eu, Carlos Bonaparte, me despeço, desejando ao auditório a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Às 7h30 chega mais uma edição de Rapidinhas na Brasa para conferir com os novos parodiantes. Tenha a continuação de uma ótima noite. Até amanhã.